Eu vou falar rápido porque eu tô pondo o nenê pra dormir. Agora não posso falar, mas deixa um recado depois do sinal, que eu ligo assim que o nenê pegar no sono. Tá bem?